Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós tínhamos ido até a linha 81A do Fedon e eu vou pedir licença para vocês para interromper aquela explicação e dar aqui alguns esclarecimentos sobre algumas altercações que surgiram aí pela internet e que, embora não tenham nenhum valor em si mesmo, elas nos dão a oportunidade de explicar alguns pontos filosóficos. Aliás, de até fazer duas séries de explicações, uma para o público em geral, que será colocada em circulação no meu site, no Orkut, no Facebook, etc., e outra especificamente para os estudantes deste curso. Nos dois casos, a discussão de uma polêmica até boba nos dará a oportunidade de entrar em alguns assuntos que, na verdade, são muito interessantes e, no mínimo, por servirem para isso, elas demonstram ter alguma utilidade. Naturalmente, eu vou ter que entrar nos detalhes da própria polêmica para que as explicações que eu vou dar em seguida se tornem inteligíveis. Eu escrevi duas séries de observações aqui que não estão nem completas. A segunda parte eu apresentarei na próxima aula. Mas até onde nós fomos aqui já dá para entrar em várias questões realmente filosóficas muito interessantes. Então, eu parti de uma resposta que foi colocada, uma resposta a mim que foi colocada online pelo Carlos Nogue, que foi um semi-aluno dos meus cursos no Rio de Janeiro. Que não deixa de ser um tipo muito interessante, né? E como a coisa tinha partido de uma discussão iniciada pelo seu Sidney Silveira, né, que num trecho, onde até num parêntese que eu fazia, o assunto não era esse, eu estava falando de outra coisa completamente diferente, eu mencionava tomismo e neotomismo, dizendo que o primeiro é a filosofia autêntica, mas que o segundo é, na verdade, uma ideologia. Ele concluiu daí que eu só aprovava o tomismo do próprio São Tomás de Aquino, era contra todos os demais tomismos. E daí começava a fazer uma apologia, né, de 800 anos de tomismo, né, passando pelo Cardeal Caetano, pelo Ferrariense, por todos os clássicos comentadores de São Tomás de Aquino e defendendo-os contra a minha pessoa como se eu os tivesse atacado. Mas se eu falei de neotomismo, evidentemente o neotomismo começa com o Leão XIII, no final do século XIX, e, portanto, não pode abranger nenhum autor anterior. Então, defender todos esses tomistas ao longo do século era apenas um expediente para fazer de conta que eu estava contra todo o tomismo e que, portanto, eu era uma espécie de antitomista militante. Então, como eu reclamasse disso aí, né, ressaltando que isso não é uma divergência filosófica, né, uma divergência doutrinal, mas é uma simples falsificação, destinada a me colocar numa posição difícil, comprometedora perante o público católico. Daí o Carlos Nogue assumiu a defesa do seu Silveira e fez uma carta aberta à minha pessoa. Como a carta é aberta, então, naturalmente, a resposta será aberta também. E o outro escrito que eu tenho aqui, que nós vamos ler em seguida, primeiro vou ler as observações que eu tenho sobre a própria resposta do Carlos Nogue, e depois o texto que eu fiz para os alunos desse curso, que já aborda a coisa com outro nível de profundidade. Então, comecemos. O Carlos Nogue começa a dizer o seguinte: antes de tudo, não posso deixar de dizer-lhe... Espera aí. Tem alguns outros com problemas. Ah, é? Então, houve um problema técnico e nós vamos reiniciar a transmissão. Num momentinho. Está bem? Está perfeito? Podemos seguir? Então, eu vou ler aqui essas observações que eu fiz à carta do Carlos Nogue. Evidentemente, aqui isto abrange vários aspectos provavelmente miseráveis e deprimentes da polêmica, mas vamos aproveitar a oportunidade para analisar algumas questões que são tocadas aí de raspão. Então, começa ele. Antes de tudo, não posso deixar de dizer-lhe publicamente que a maneira como você tratou Sidney Silveira, ofendendo-o com os mais abomináveis palavrões, não se faz com um pai de família, nem é digna de um homem que se diz filósofo. Muito bem, este é o parágrafo dele, agora não vou comentar. A referência ao estatuto de pai de família do Sr. Silveira é descabida e só entra aí como um apelo emocional kitsch. Não o critiquei enquanto pai de seus filhos ou esposo da sua digníssima. Ademais, sou eu mesmo pai e avô de família até mais numerosa que a dele. E este fato não o inibiu de espalhar contra mim não uma, mas sucessivas insinuações pérfidas e difamatórias, indignas, já não digo de um filósofo, coisa que ele nunca foi, mas de qualquer cidadão comum, honrado e cumpridor das leis, mesmo solteiro e sem família. Desde muito antes deste episódio, o Sr. Silveira já vinha fazendo intrigas a meu respeito, procurando por todos os meios indispor contra mim o público católico. Um de meus alunos publicou no Orkut uma breve antologia dessas insinuações perversas, mal camuflada sob aparência caricatural de elevadíssimas discussões doutrinais. Não preciso, portanto, repeti-las aqui. A persistência obstinada dessas investidas mostrava que não eram efusões ocasionais e espontâneas, mas lances de uma campanha sistemática, deliberada, firmemente disposta a não cessar enquanto não conseguisse tornar minha imagem odiosa e suspeita aos fiéis e à hierarquia da Igreja. No curso dessa guerrinha malévola e sem razão, fui acusado, entre outras coisas, de heresia e de satanismo, e por fim atirado ao inferno sem remissão como autor de pecado contra o Espírito Santo, aquele que não será perdoado nem nesta vida nem na próxima. Tudo meticulosamente calculado, para que um fiel católico, ao ler essas coisas sem me conhecer muito bem, sentisse a conveniência de manter distância de mim e confiar-se, em vez disso, ao magistério de Sidney Silveira e Carlos Nogueira. Todas essas provocações aguentei quieto. Cheguei, no máximo, a mencionar uma delas de passagem num artigo em que respondi a vários outros mexeriqueiros da mesma espécie. Citando agora o meu artigo, aspas. Outro ainda, sem medir o grotesco do que fazia, macaqueava a estrutura dialética das questões disputatae medievais para discutir com Ares de Santo Tomás na sua cátedra de Paris essa questão transcendente. É lícito ao filósofo usar palavras de baixo calão? Concluindo, evidentemente, pela negativa e deixando inculcada nos seus devotos discípulos imaginários a impressão enganosa de que o filósofo referido usara aquelas palavras em demonstrações filosóficas como substitutivos da argumentação racional, e não apenas de um programa informal de rádio destinado a responder e-mails e comentar por alto as notícias da semana. Nota. Deve haver aqui os dois artigos citados dele, né? Note-se aqui na nota. Note-se que ao retornar ao assunto nesse segundo texto, o autor nem em sonhos tentava retificar a falsa impressão de que o filósofo acusado usara de palavrões contra adversários filosóficos, e não contra políticos ladrões, líderes genocidas, sequestradores, traficantes de drogas e tipos similares, que são os alvos costumeiros das minhas investidas radiofônicas. Fazendo-se novamente humilde servidor da Igreja, ele reincidia na difamação com os ares mais inocentes do mundo. Também aí nada respondi, esperando que o episódio não voltasse a repetir-se, poupando-me assim um enfrentamento público com alguém que, malgrado tudo, era um católico. Fecha aspas, então. Como qualquer leitor inteligente percebe à primeira vista, é apenas uma anotação vagamente irônica, não um protesto, muito menos um revide. Isso foi o máximo que o Sr. Silveira ouviu de mim ao longo de toda a série de insinuações, ora mais, ora menos veladas, que foi despejando sobre a minha pessoa ao longo de muitos meses. Ele não pode alegar que sou impulsivo ao reagir, nem pronto a desferir socos e pontapés à mais leve provocação. Só decidi dar-lhe uma resposta em regra quando ele, encorajado pelo meu longo silêncio, partiu das meras indiretas à falsificação ostensiva de um texto meu para dar ares de coisa anticatólica a algo que eu escrevera contra inimigos da Igreja. Aí seus propósitos de intrigante malicioso já não podiam mais ser ocultados, ao menos aos olhos de quem houvesse compreendido o sentido das suas anteriores performances. Para os demais, no entanto, aquele artigo difamatório, meticulosamente fabricado para jogar contra mim a opinião católica inteira de uma só vez, parecia à primeira vista não conter nada mais que a elegante e polidíssima correção de um erro doutrinário. Quando um intrigante astuto faz uso da língua dupla, cavando um abismo de distância enganosa entre o conteúdo peçonhento e o tom de urbanidade respeitosa, quando não de piedade devota, ele coloca sua vítima na difícil contingência de não poder responder ao conteúdo sem romper com o tom, expondo-se assim à pecha de impolido e truculento, nem conservar o tom sem amortecer a virulência do conteúdo, tornando-se assim cúmplice do seu acusador. A dose de malícia e perversidade necessária para que alguém se dedique a montar esse gênero de armadilha é tamanha que dispensa explicações. Tudo o que há para dizer a respeito, a Bíblia já resumiu em duas palavras: bilingues maledictus, maldito o homem de duas línguas. Quem lê a série inteira dos artigos consagrados por ele à demolição da minha imagem, notará que essa tensão entre o conteúdo e o tom não é exclusiva de um deles, mas a regra geral é constante do estilo, chamemos-lo assim, do Sr. Silveira. Ele não age assim por deliberação malévola, consciente de montar uma arapuca para colocar sua vítima em posição comprometedora. Ele age assim com naturalidade, com inocência até, sem a menor consciência de que pratica o mal. Ele age assim porque ele é assim, porque tal é sua maneira de ser, a sua personalidade. A personalidade de um santarrão que, ao deleitar-se na falsificação e na calúnia, acredita piamente praticar as mais elevadas virtudes cristãs. Note que, parênteses, eu considero isso muito mais grave do que se fosse uma coisa específica e intencional, porque aí já se torna uma espécie de delito permanente, que é uma maneira de ser, e que denota, sobretudo, a falta gravíssima de discernimento moral, a incapacidade que o sujeito tem de examinar, julgar os seus próprios atos. O que, num indivíduo que pretende falar em nome do magistério e ensinar religião, é até perigoso. A coisa tornava-se ainda mais grave por não ser iniciativa isolada, mas vir em convergência com outras iniciativas do mesmo teor, provenientes de diversos grupos empenhados em revestir-se da aura de defensores da fé para mais facilmente poderem delinquir em nome da Igreja. Sobre algumas dessas, escrevi em 20 de novembro de 2009, aspas: "Não vejo por que me defender de acusações tão francamente imbecis e mal intencionadas. Quem quiser acreditar nelas só fará dano a si mesmo. O único ponto que interessa ressaltar, por ser um fenômeno sociológico de certa importância, é que cada um daqueles que as emitem jura não ter me ofendido jamais, e ao menor revido da minha parte sai chorando que foi difamado, atacado, vilipendiado, etc. Isso é uma regra geral absolutamente infalível em todos os casos." Fecha aspas. Sidney Silveira, como você pode ver, não constitui exceção. A única diferença é que ele não se contenta em verter suas próprias lágrimas de autopiedade, mas ainda toma emprestadas as de seu acólito Carlos Nogue. Segunda citação do Carlos Nogue: "Alguém seria capaz de imaginar, já não se diga um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, e nem sequer um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, mas um Kant ou um Husserl, ofendendo a mãe e a honra de um adversário filosófico seu?" Respondeu: "Adversário filosófico? Cadê? Não estou vendo nenhum. Só vejo um criminoso, um bandidinho, praticante obstinado da difamação e da calúnia, e deveria ser respondido mediante um processo judicial e considerasse um afortunado por ter recebido, em vez disso, apenas uns palavrões mais que merecidos." Foi esse tipo de gente que São José Maria, Escrivá de Balaguer, se referiu ao dizer que contra ela não restava saída senão recorrer ao que ele chamava o apostolado dos palavrões, oferecendo-se, ademais, para ensinar alguns a quem não os conhecesse em número e potencial ofensivo suficientes. Mas São José Maria, com toda evidência, é apenas um santo boca suja, indigno de figurar nas páginas de Contraimpugnantes, que é o site do Sidney Silveira. Prossegue aí no Gui: "Um milhão de impropérios, Olavo, não fazem um silogismo", respondo eu, "e um milhão de insinuações maliciosas não tem o valor e a dignidade de um palavrão bem aplicado." Segue no Gui: "Como, porém, em meio a tais..." Agora a coisa começa a ficar interessante. "Como, porém, em meio a tais palavrões deveram reconhecer um fundo doutrinal seu com respeito ao escrito de Sidney Silveira, venho por meio desta carta aberta fazer-lhe um convite. Você aceitaria participar comigo de três questiones disputate, transmitidas por videoconferência com direito universal de acesso? A primeira question disputata giraria em torno do seguinte tema: as relações entre razão e fé e entre filosofia e teologia em Santo Tomás de Aquino." Respondeu: "Você está realmente decidido a posar de meu adversário filosófico. à noite ou até de dia, com os olhos abertos, deve sonhar que é Santo Tomás de Aquino pisoteando a cabeça de Averroes. O debate que você propõe não faz o menor sentido. Com relação ao primeiro ponto, já expus minha opinião dezenas de vezes. Vou resumi-la aqui. 1. A teologia católica foi historicamente a primeira ciência que, fora do domínio estritamente formal, se organizou como um edifício lógico-dedutivo integral, fornecendo assim um modelo para todas as demais ciências que em vão se esforçam até hoje para copiá-lo. Porque todas as ciências tendem, evidentemente, a se constituir como um edifício lógico-dedutivo, na medida do possível. Porém, nenhuma chega até isso. Isso é apenas um ideal, do qual eles se aproximam, como numa assíntota. Mas, às vezes, quando vão chegando a completar uma teoria universal, descobre-se alguma coisa que desmantela aquilo tudo, tem que começar tudo de novo. É verdade que, para isso, ela, a teologia católica, contou com o aporte do precedente aristotélico. Mas Aristóteles, pelo próprio caráter fragmentário dos seus escritos, antes sugeriu essa possibilidade do que a realizou materialmente, cabendo esse mérito, sem sombra de dúvida, à teologia católica. Se vocês têm alguma dúvida a esse respeito, eu vou até botar uma notinha aqui, vocês podem consultar o livro maravilhoso do Alois Dempf, o grande historiador das ideias alemão. O livro chama Concepção do Mundo na Idade Média, onde ele vai mostrando a origem das sumas, né, e qual foi o espírito que as orientou, que não tem nada a ver com conciliar fé e razão, absolutamente nada. E mostra que é exatamente isso. Quer dizer, o primeiro sistema dedutivo, lógico-dedutivo, acabado, que houve na história, foi a teologia católica. 2. Portanto, essa teologia não pode ser vista como uma tentativa de conciliar a fé com uma razão científica que até então não existia e que ela própria estava criando no ato mesmo de constituir-se. Então, a teologia não tinha um modelo externo ao qual copiar. Foi ela que, partindo da lógica aristotélica, foi criando este edifício lógico-dedutivo que dá o modelo de toda a ciência. Então, se não existia a razão científica antes pronta para ser comparada, como é que ia fazer uma comparação? Como é que você ia conciliar uma coisa que você estava criando naquele momento com outra que não existia e que só estava aparecendo naquele objeto mesmo que você estava criando? É inteiramente absurdo. Entender a obra dos autores das sumas medievais como esforços no sentido dessa conciliação é projetar sobre ela retroativamente uma visão extemporânea. 3. Uma vez compreendida a identidade de suas estruturas lógico-formais, a única diferença substantiva que pode restar entre a teologia e as demais ciências, sob o ponto de vista da sua respectiva cientificidade, é que a teologia aceita como premissa os dados da fé, enquanto as demais ciências aceitam somente os dados dos sentidos, confirmados experimentalmente. Pelo menos é isso que se diz, essa é a definição nominal do problema de fé e razão. Mas essa diferença é antes um estereótipo retórico do que um fato da realidade. De um lado, a função dos dados da fé no edifício teológico resume-se à da confiabilidade do testemunho, o testemunho dos evangelistas, dos apóstolos e do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. De outro lado, não existe nenhuma demonstração experimental que também não se baseie, em última análise, em testemunhos convencionalmente admitidos como confiáveis. O testemunho das máquinas e equipamentos, do técnico que os manipula e de toda uma complexa cadeia de transmissão que inclui até mesmo a variável da subjetividade pessoal. Passou o tempo em que se imaginava o fato científico como a própria voz da realidade. Hoje sabe-se, e a nenhum teórico da ciência com um mínimo de idoneidade ocorreria negá-lo, que a experiência científica é apenas um elemento ou aspecto da formação do testemunho. E não há nenhuma, absolutamente nenhuma razão para supor que o testemunho de técnicos envolvidos numa constante disputa de posições, verbas e prestígios seja, a priori, mais confiável que o dos autores e personagens dos quatro evangelhos. Nesse sentido, a diferença de credibilidade entre a teologia e as demais ciências se reduz a zero. 4. Assim sendo, o confronto de fé e razão é menos um debate proveitoso do que um equívoco retroativo nascido da concepção kantiana, inteiramente gratuita, aliás, da fé como ato arbitrário da vontade. Se você tem alguma objeção séria ao que acabo de dizer, escreva e verificarei se há nela substância que baste para alimentar um debate. Se não tem, vamos debater o quê, hein? E prossegue. A segunda questão disputada geraria em torno do seguinte tema. Segundo a doutrina Santo Tomás de Aquino, deve um teólogo filósofo católico invocar o magistério da Igreja? Eu respondo eu. Este ponto não é de maneira alguma uma questão disputada. Ninguém discute se o filósofo católico deve ou não invocar o magistério. É claro que deve. E desde os tempos de Santo Tomás já está estabelecido que, caso esteja argumentando apenas como filósofo e não como teólogo, não deve invocá-lo como prova, e sim apenas como elemento auxiliar de esclarecimento, mas nada impede e tudo sugere que deva fazê-lo ao dirigir-se a um público de fiéis. Não vejo onde poderia se introduzir aí uma divergência capaz de dar margem a um debate. Ao propor esse debate, só o que você faz é ocultar, sob o manto de uma divergência doutrinal tão nobre quanto inexistente, o verdadeiro ponto em questão. O que estou contestando, afinal, não é que o filósofo ou quem quer que seja deva ou possa invocar o magistério. O que contesto é que invocar o magistério seja a mesma coisa que usá-lo como pretexto para a prática de um crime. Desviar o debate para uma questão geral de princípio é um expediente muito safado para camuflar o mau uso do princípio. Essa é, aliás, outra característica do modus pensandi não só do Sr. Silveira, mas do seu. Atendo-se às discussões gerais e de princípio, esquivam-se do exame das finalidades concretas com que o fazem. Mutatis mutandis, é como se um delinquente, perguntando se deve usar um crucifixo, visse na resposta positiva uma autorização para usá-lo como gazua para arrombar portas. Prosseguir. E a terceira questão disputada geraria em torno do seguinte tema. É possível conciliar a doutrina ético-política de Santo Tomás com o liberalismo e a democracia liberal? Comento eu. Neste ponto seria talvez possível um debate, mas não com quem começa por confundir os termos da questão. Você se refere à democracia liberal como modelo abstrato, tal como concebido por John Locke e similares, ou às democracias liberais reais, historicamente existentes, nascidas não da imitação servil de um modelo, e sim de circunstâncias histórico-sociais complexas, praticamente incontroláveis? No primeiro caso, não há o que debater. A resposta é evidentemente não, com a ressalva de que esse modelo, por definição, inclui espaço para a luta pelas concepções tomistas e, portanto, para a modificação possível da democracia liberal num sentido adequado à doutrina de Santo Tomás. Isso quer dizer que a incompatibilidade teórica nem sempre se traduz numa incompatibilidade prática. No segundo caso, a pergunta é imbecil, porque não se pergunta se uma coisa é compatível com as condições da sua subsistência. Desde o advento dos modernos regimes totalitários, a Igreja buscou abrigo sob as asas das democracias liberais, e só graças à proteção destas últimas pôde subsistir e prosperar ao longo de todo o século XX. E quando digo a Igreja, incluo aí a totalidade dos estudiosos do tomismo. Não consigo imaginar Garrigou Lagrange ou Joseph Maréchal lecionando em Moscou sob Stalin ou em Havana sob Fidel Castro. Desse estado de coisas, puro dado empírico surgido de circunstâncias históricas, nasceu ex post facto e quase espontaneamente a tentação de conciliar tomismo e democracia liberal no plano doutrinário, mediante remendos maritainianos. Embora reconheça nesses arranjos alguma utilidade política, ao menos no sentido de poupar à Igreja a acusação de ingrata e autocontraditória, por viver da compatibilidade prática com aquilo que ela mesma havia declarado incompatível na doutrina, eu seria o último a desejar defendê-los em teoria, que é precisamente o que você pretende que eu faça nesse seu debate. Ou seja, ele está querendo que eu assuma a posição de um defensor doutrinário da democracia liberal, tal como concebida no seu modelo clássico. Eu não posso fazer isso porque eu não sou isso. Né? Agora, como o Sidney Silveira já me carimbou, né, várias vezes de liberal, embora eu viva falando mal do liberalismo, reclamando, embora não custa recordar, meu primeiro contato com o Instituto Liberal foi uma conferência no qual com o título Por que não sou neoliberal? Quer dizer, apesar de tudo isso, Por exemplo, os liberais, Rodrigo Constantino, alguns deles me odeiam tanto quanto Sidney Silveira, né? E cada um, evidentemente, quer me jogar do outro lado para fazer de mim o inimigo ideal que ele tem na cabeça, o fantasma que o persegue durante a noite. Então, para o Rodrigo Constantino, eu sou um fundamentalista religioso, representante do magistério e assim por diante. E para o representante do magistério, Sidney Silveira, eu sou um herético liberal, né, lockeano, que aceita, vamos dizer, a liberdade da consciência como, vamos dizer, a referência última da realidade. Né? Há, evidentemente, nessa coisa, uma sutileza que o sujeito nem pode chegar a perceber. Vamos dizer, o raciocínio tradicional do magistério é o seguinte: não pode haver total liberdade de opinião, porque existe uma lei objetiva, a lei divina, que governa o mundo e que ninguém tem o direito de ignorar. Então, esta é a posição teórica, doutrinal, tá certo? Ao passo que, pelo lado liberal, chamando de liberal aqui apenas um modelo teórico, né, concebido por John Locke, nada pode estar acima, vamos dizer, da liberdade da consciência individual. Quer dizer, é uma proposta humanista. Quer dizer, o ser humano é o topo da realidade, tá certo? E ele não tem que prestar satisfação a nada, ele tem que exercer a sua liberdade. Eu digo, muito bem, como propostas puramente doutrinais, essas duas são absolutamente inconciliáveis. Acontece que nenhuma delas toca no problema da substância da realidade histórica. São apenas posições doutrinais, teoréticas, por assim dizer, atemporais. Né? Na realidade das culturas existentes, a pergunta é o seguinte: quem vai impor às consciências individuais, né, o primado da lei divina? Então, teoricamente, seria a Igreja, mas a Igreja não tem o poder para isso, então ela recorre à autoridade temporal. Então, a autoridade temporal seria o governo cristão, tá certo? Que, pela força, então, impõe a lei divina aos seus súditos ou cidadãos. Você diz, bom, esta é a teoria, tá certo? Mas, na prática, não houve nenhum cidadão imbuído de liberdade individual que fizesse tanto para destruir a Igreja quanto a própria autoridade temporal, o próprio poder temporal fez. Quer dizer que o grande problema da Igreja ao longo dos tempos na Europa não foi a desobediência de consciências individuais anárquicas e rebeldes, tá certo? Foi o próprio poder temporal, foi o próprio Estado, foi o próprio Império, tá certo? Que você vê, quando aparece, por exemplo, a Reforma, no que Lutero se apoia? Ele se apoia nos príncipes, no poder temporal, tá certo? E daí, tem uma série de rebeliões do poder temporal contra a Igreja, e tem uma espécie de desmembramento da Igreja, cada aristocracia local querendo criar uma Igreja à sua própria imagem e semelhança. Isso foi um abacaxi muito maior do que qualquer rebeldia da consciência individual, né? E, por outro lado, se nós dizemos que, se alguém diz que a consciência individual deve ter a liberdade, deve ter o domínio de suas próprias ações, sem que ninguém lhe imponha, tá certo? Uma versão da realidade por cima, bom, isto não quer dizer, presta atenção, se a consciência individual é o agente legítimo da ação social no meio democrático, isso não quer dizer que ela seja o seu próprio conteúdo. A consciência individual, então, tem o direito de sondar a verdade do jeito que ela entenda. Mas qual é a verdade que ela vai encontrar? A verdade da sua própria liberdade? Não, isso seria inteiramente redundante. Quer dizer, você tem a liberdade de sondar a verdade. Qual é a verdade que você encontra? É? A sua própria liberdade? Não, a sua própria liberdade não é o conteúdo da sua descoberta, mas a premissa dela. Então, ela não pode descobrir só isto. Tá certo? Então, o fato é o seguinte: A consciência individual deve e pode ser orientada, tá certo? À descoberta da lei divina, ou seja, da lei universalmente válida. Tá certo? Só que quem deve fazer isso não pode ser o Estado. Deve ser a própria Igreja. Então, a Igreja não precisa necessariamente atuar através de um Estado que seja o seu braço armado, porque esta experiência já se revelou catastrófica. O braço armado se voltou contra a Igreja e a feriu, lhe colocou uma ferida mortal. Então, ao passo que você vê na experiência americana, o Estado não é um agente da Igreja. O Estado é laico, tá certo? Porém, a força de influência da Igreja é tamanha que aqui, eu já contei para vocês, numa pesquisa recente, 79% dos americanos perguntados quem é Jesus Cristo, né, diz Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar. 79% dos americanos responderam a isto. Quando que um Estado, como o braço armado da Igreja, conseguiu convencer tantas pessoas da veracidade da lei divina universal? Nunca. E isso foi obtido sem que o Estado as forçasse. Foi obtido, vamos dizer, pela livre influência da Igreja na sociedade. Tá certo? Então, isso quer dizer que, embora na teoria, né, a democracia liberal não seja compatível com a ideia da sociedade cristã, tá certo? Na verdade, ela gera uma sociedade mais cristã do que qualquer outra sociedade que existiu antes. Na verdade, os Estados Unidos são o único país do mundo que tem uma constituição e leis de inspiração diretamente bíblica, como demonstrou Benjamin Morris no livro do Caráter e Vida Cristã das Instituições dos Estados Unidos, né? Um livro que eu já citei muitas vezes. Então, veja que nem toda incompatibilidade teórica se traduz numa incompatibilidade prática. O mundo, às vezes, é mais complexo do que a nossa doutrina imagina. Então, veja, este pessoalzinho, gente tipo Carlos Nogueira e Silveira, são pessoas absolutamente incapazes de examinar a realidade das coisas. O que eles pegam, assim, eles gostam de examinar textos. Então, você pega aqui uma doutrina, compara com a outra doutrina e vê se, logicamente, elas batem. Isso é tudo o que eles fazem. Na melhor das hipóteses, acontece que isso é um serviço que um computador pode fazer no lugar deles. O próprio Santo Tomás de Aquino já dizia que o grande problema da conduta humana não é você conhecer os princípios da moralidade, é você compreender a situação real e saber quais e como os princípios se aplicam. O que nunca é uma questão de mera dedução. Isto é, os fatos da vida não são meras aplicações dedutivas de um princípio. Ao contrário, qualquer fato, mais simples que seja, coloca em jogo vários princípios ao mesmo tempo. Tá certo? E é preciso você conseguir destrinchar a substância da situação real para você saber quais os princípios que se aplicam e como se aplicam, e se requer alguma adaptação ou se pode ser uma aplicação literal, assim por dentro. Ou seja, nada vai substituir o conhecimento da situação concreta. São Tomás de Aquino dizia que o problema era exatamente esse, quer dizer, conhecer os mandamentos, qualquer imbecil pode conhecer. E desejar cumpri-los, está muito bem. Tá certo? Mas, é claro que, vamos dizer, que a linguagem doutrinal é uma linguagem abstrata, geral e universal. Tá certo? Incapaz, portanto, de aprender a substância do fato concreto. Entre o mundo da teoria e o mundo do fato concreto, existe um abismo que só a inteligência humana, atuando na situação concreta, pode preencher. Tá certo? Nunca é uma questão apenas de dedução mecânica. Se fosse isso, não haveria problema nenhum da moral. Era só programar as pessoas para que ajam de uma maneira constante e pronto, acabou o problema. Tá entendendo? Quer dizer, seria mais ou menos como você adestrar um bicho. Tá entendendo? Mas isso automaticamente eliminaria o problema da liberdade moral, da liberdade de escolha. Não haveria livre-arbítrio. Né? Então, como esse pessoal vinha me chamando de filósofo liberal, dando ao termo liberal não o sentido, nem mesmo o sentido que isso tem em ciência política, mas o sentido que tem no contexto católico, Porque no catolicismo católico, liberalismo é o nome de uma heresia. Quer dizer, uma corrente teológica liberal católica que se formou desde o século XIX. E quando você fala liberal no meio católico, eles entendem isto, né, que é uma corrente que já foi, vamos dizer, já foi condenada várias vezes pelos papas. Então, quando você chama o cara de filósofo liberal num contexto católico, você está usando de novo a língua dupla, né? Então, liberalismo político é uma coisa, né? Liberalismo político pode ser até incompatível em teoria com a doutrina da Igreja, mas na prática tem se compatibilizado muito bem, como é o fato de, como se vê pelo fato de que a Igreja sobrevive melhor na democracia liberal do que em qualquer outro lugar, não havendo uma terceira alternativa. Aliás, há até uma terceira alternativa, porque a Igreja sobreviveu bem no Portugal de Salazar e na Espanha de Franco. Mas esses são dois países pequenos, não são a regra geral, e ademais, isso suscitaria o problema não de discutir a compatibilidade entre catolicismo e democracia liberal, mas implicaria levantar a questão: é possível conciliar a doutrina de Santo Tomás com o fascismo? Seria um problema completamente diferente, E não é isso que ele está propondo. Então, mas com exceção da Espanha e Portugal, a Igreja só sobreviveu bem nas democracias liberais, no resto foi perseguida. Então, ao me convidar para esse debate, ele quer assim, que eu assuma a defesa da democracia liberal e de modo que eu possa parecer um liberal no sentido herético da coisa, e daí ele vai triunfalmente mostrar que ele representa, né, o puro ensinamento da Igreja, ao passo que eu sou um herético. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso, só para agradar o Carlos Nogueira, assumir uma posição que eu não tenho. E me colocar lá como, primeiro, eu não sou um defensor doutrinário da democracia liberal. A gente aceita a democracia liberal como, vamos dizer, uma alternativa empírica, por assim dizer, um estado de coisas que nós não conseguimos criar outro melhor, até o momento. Em segundo lugar, eu não vejo qual é a relação intrínseca entre o liberalismo como fórmula da democracia e o liberalismo no sentido doutrinal da heresia católica. As relações são bastante ambíguas aí também. Então, ele quer que eu assuma um duplo papel, não só um papel, mas dois papéis que não me cabem. O de defensor teórico da democracia liberal, o do liberalismo, coisa que eu realmente não sou, e os liberais são os caras os primeiros que sabem disso. E, em segundo lugar, o papel do liberal no sentido herético católico. Eu falo, mas eu não sou nada disso, para que eu vou querer vestir essa camiseta só para agradar o Carlos Nogueira e o Sidney Silveira? Quer dizer, é uma coisa totalmente forçada. Vamos lá, como as três questões sugeridas são extemporâneas e despropositadas, é evidente que o seu convite não tem outra finalidade se não dar áreas de alta divergência teológica àquilo que não passa em substância do confronto moral entre vítima e difamador. Note, por favor, que nas observações com que respondi ao Sr. Silveira, não levantei nenhuma objeção de ordem teológica ou filosófica. Apenas denunciei a falsificação patente que ele fizera de um texto meu. É uma questão de fato, não de doutrina. Como é fato vergonhoso, torna-se bem compreensível que o Sr. Silveira e o seu paladino estejam ansiosos para fugir de tão desagradável assunto para as alturas do debate doutrinal. Exatamente como um ladrão que pega em flagrante tentasse camuflar o vexame provocando uma discussão erudita de direito penal. Um debate não serve de nada se não parte de divergências sinceras, pertinentes e arraigadas na situação real. Fora disso, é puro teatro. Então, bom, na semana que vem eu leio mais um pedaço disso. Mas agora tem aqui algumas observações que eu redigi especialmente para vocês. Aproveitando também essa situação como um pretexto, um estímulo para esclarecer uma infinidade de pontos. Esse texto aqui também não está completo, eu vou ler a primeira parte e na semana que vem lemos a segunda parte. Então vamos lá. Se é verdade que pelos frutos os conhecereis, a conversão maciça ou retorno de meus alunos à fé católica já deveria bastar para tornar evidente que nas suas conclusões formais e resultados práticos, minha filosofia não pode estar em desacordo essencial com o magistério da Igreja, embora na mesma medida e por evidente impossibilidade técnica, não tenha assumido jamais nenhum compromisso de repetir servilmente o ensinamento tradicional dos filósofos católicos em todos e cada um dos passos da escalada dialética, não só intelectual, mas existencial, que para aí conduz. Uma filosofia, toda filosofia, tem o direito de ser julgada desde os seus próprios princípios fundantes, que por sua vez podem ser julgados em si mesmos, independentemente dos resultados concretos nela obtidos, e não desde os de uma outra filosofia, seja esta a pior das filosofias ou a própria filosofia perene. Como toda filosofia digna do nome começa com uma definição ou redefinição da filosofia em geral, não será demais exigir que toda análise séria do meu pensamento e da minha obra tome como referência central esta definição mil vezes repetida ao longo de meus escritos e cursos. Filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. O corolário imediato dessa definição é a identidade profunda de filosofia e educação, identidade da qual decorre a consequência incontornável, também mil vezes repetida, de que o objeto formal terminativo da prática filosófica não é uma doutrina, uma exposição teorética, um sistema de argumentos e provas, mas sim a pessoa do filósofo, como consciência capaz de reencontrar na unidade dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, aliás, de encontrar na máxima medida suas possibilidades pessoais, sua própria unidade na unidade dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, e de contribuir também na medida de suas possibilidades pessoais e epocais para dar ao universo dos conhecimentos disponíveis a unidade de um todo inteligível. Unidade que terá de permanecer necessariamente provisória, porque senão o filósofo seria o último, né? Quer dizer, se quando você fala unidade do conhecimento, eu ressalto unidade dos conhecimentos disponíveis. E essa unidade, pelo simples fato de ser dos conhecimentos disponíveis e não de todo o conhecimento possível, só pode ser uma unidade provisória e altamente problemática. Vamos dizer, unidade que se integra, por sua vez, na unidade da própria consciência do filósofo. Unidade de consciência é uma coisa, na verdade, não é uma coisa difícil de explicar. Tá certo? Todos nós nascemos, vamos dizer, e desenvolvemos ao longo da vida tendências, impulsos, necessidades contraditórias. Existe uma tensão em nós. Nós queremos, né, como dizia Shakespeare, this man's gift and that man's scope. Nós queremos os talentos deste, mas queremos os objetivos daquele. Nós vivemos nessa contradição, né? Então, nós vivemos querendo o quadrado redondo, a terra do nunca e assim por diante, né? Eu não conheço uma pessoa que não seja assim. Então, também é fato que nós não nascemos com um eu consciente pronto e acabado. Nós nascemos com a capacidade para o eu. Esse potencial do eu já existe desde que o indivíduo nasce. Porém, este eu, como é uma referência do indivíduo a si mesmo, só pode se formar historicamente, ao longo do tempo, na medida em que ele tenta unificar a sua experiência e se compreender a si próprio como sujeito agente, né? Então, a formação do eu é um negócio altamente problemático. Eu me referi a isso naquela apostila que é a psique. Então, mostrando como o eu surge a partir, vamos dizer, de uma história da psique. E a história não pode existir antes que aconteça alguma coisa. Ou seja, você já precisa ter uma série de vivências, uma série de experiências, tá certo? Para que você possa começar a distinguir nessa massa de coisas o que é você como sujeito agente e o que são os fatores externos, as ações das outras pessoas, as circunstâncias, etc, etc. Então, se perguntar de onde eu tirei esta definição, filosofia, unidade do conhecimento, unidade da consciência e vice-versa, eu tirei do material histórico disponível. Ou seja, eu examinei o máximo de filosofias que eu pude e perguntei assim, o que que toda esta gente está fazendo? Ou seja, existe uma estrutura comum por baixo de atividades tão diversas quanto aquelas desempenhadas por Sócrates, Platão, Wittgenstein, Kant, Husserl, Karl Marx, etc., etc., etc. Então, encontrar um núcleo comum que permitisse uma definição objetiva da filosofia parecia impossível, pelo simples fato de que, como eu mesmo disse, cada filosofia começa por redefinir as finalidades da filosofia. Então, ali o Xavier Zubiri, no livro Cinco Lecciones de Filosofia, ele mostra exatamente isto, quer dizer, como cada nova concepção filosófica do universo vem junto com uma nova concepção da própria filosofia. Também Julián Marías, no livro, maravilhoso, Biografia da Filosofia, ele mostra a mesma coisa. Então, em princípio, parecia impossível encontrar, vamos dizer, uma estrutura comum. Então, essa estrutura comum, para que pudesse ser encontrada, ela não podia ser buscada no nível do conteúdo das filosofias, mas no nível puramente formal. Não é isso? Ou seja, designar a filosofia não como um conteúdo, tá certo? Mas como uma atividade. Uma atividade que pode produzir os conteúdos mais disparatados. Se esta atividade não tivesse uma estrutura comum, não justificaria sequer o continuar usando a mesma palavra filosofia para designar coisas muito diferentes. De fato, no meu estudo sobre a história da filosofia, que está na série História Essencial da Filosofia, eu verifiquei que há muitas coisas que levam o nome de filosofia, mas que não deveriam usar esse nome. Tá certo? Então, por exemplo, eu duvido que a filosofia de Nietzsche seja realmente uma filosofia, porque ele é contra a filosofia, ele ataca toda a tradição filosófica como uma coisa que não deveria, simplesmente não deveria ser feita. Ele a ataca não pelo seu conteúdo, mas difamando os motivos que induzem o indivíduo a filosofar, tá certo? E difamando, evidentemente, sem base nenhuma. Então, por que chamar de filosofia uma obra que se levanta contra a existência da própria filosofia e pretende impugná-la e substituí-la por uma espécie de decisionismo? Né? Você vê que a filosofia de Nietzsche, né, como bem frisa o historiador John Carroll, num livro que eu acabo de ler, O Naufrágio da Cultura Ocidental, ele diz que Nietzsche é o último suspiro do humanismo. Quer dizer, o humanismo surge na Renascença exatamente com a proposta vagamente associada depois à democracia liberal, que é a ideia da autonomia do indivíduo. Ou seja, o indivíduo é sua própria lei. Não é isso? Então, não há uma lei a que um indivíduo deva se curvar, então ele se torna, né, o seu próprio senhor e o formulador da sua própria lei. Então, isso quer dizer que está implícito aí que o ser humano pode se tornar o que ele quiser. E quando surge o humanismo, aparecem, naturalmente, para exemplificar isso aí, né, as biografias de grandes homens que conquistaram um poder extraordinário. Não é isso? E que, vamos dizer, seguindo mais ou menos a instrução de Maquiavel, faziam o que bem entendiam e se inventavam, por assim dizer, a si mesmos, sem ter qualquer lei superior como referência. Bom, acontece que tão logo apareceu, o humanismo já mostrou a sua autocontradição e a sua imensa fragilidade interna. Pelo simples fato de que, se um homem, né, por exemplo, aqueles condottieri, aqueles comandantes militares da Renascença, né, conseguia, quer dizer, se formar a si mesmo e se impor, né, como lei de si próprio, e com isso condensar um poder extraordinário, ele exercia esse poder sobre quem? É? Sobre minhocas? Sobre lagartixas? Sobre macacos? Não, ele exercia sobre outros seres humanos, que assim eram automaticamente desprovidos da possibilidade de fazer o que queriam, porque eram obrigados a fazer o que o chefe queria. Então, isso quer dizer que o homem, entre aspas, do qual falava o humanismo renascentista, era meia dúzia de homens. Né? Então, isto, vamos dizer, a capacidade de autonomia, de impor a sua vontade, por exemplo, ou a vontade de poder, como dirá mais tarde Nietzsche, não podia ser usada jamais como uma definição geral da espécie humana, porque ela só se aplicava a determinados indivíduos em determinadas circunstâncias e com a condição de que ela não se aplicasse a mais ninguém. Tá certo? Então é claro que esse humanismo era uma filosofia absolutamente idiota, tá certo? Baseada numa impressão momentânea, onde você via aqueles governantes, Lourenço de Médici e outros, e ficava encantado. Tem a famosa histosa, essa estátua de Donatello, né, um condottiero, o Gattamelata, que mostra ali a sua, vamos dizer, a firmeza da sua deliberação. É um indivíduo que governa não pela força física, mas pelo poder da sua, organizador da sua inteligência. Eu digo, muito bem, mas e quem estava sob o domínio dele? Hã? Exercia também a mesma liberdade e consciência, e se modelava e se inventava a si mesmo como queria? Claro, claro que não, você tem que obedecer ao governo. Né? Então, a famosa ideia da grandeza, da liberdade absoluta do homem, não serve jamais como definição, descrição da estrutura humana, porque ela é, vamos dizer, não um princípio universal, e sim um simples dado empírico, tá certo? Baseado em fatos de ordem muito limitada. Quer dizer, um sujeito fez isso, outro fez isso. Para eles fazerem, foi preciso que ninguém mais fizesse. Então, isso é exatamente o contrário de uma definição. Não é isso? Então, seria como se você definisse um leão pela sua capacidade de comer todos os demais leões. Então, a existência daquela espécie estaria condicionada à sua própria extinção. É uma coisa tão imbecil que é o caso de perguntar, mas por que eles pensaram nisso? Leia o meu livro sobre Maquiavel, vocês vão entender como aquela época era confusa e como circulavam ideias idiotas. Né? E essa foi uma delas. E, quando Nietzsche escreve os seus livros, o humanismo já está no fim. Né? Porque suposta liberdade absoluta do ser humano já tinha sido esmagada por revoluções, golpe de Estado, epidemia, etc, etc. E, na época, né, já havia teorias, por exemplo, como o darwinismo, que reduziam o homem ao joguete de forças naturais que ele não podia controlar de maneira alguma, e que teorias que, se não eram verdadeiras em si mesmas, apenas refletiam o estado de espírito que era real, que era o estado de espírito de impotência, né? Do ser humano perante o seu destino. Então, quer dizer, da potência absoluta do condottiere renascentista, tínhamos chegado aí à impotência absoluta das massas famintas. Né? E, digamos, daquelas massas russas, francesas, esmagadas pela guerra e assim por diante, né? Ou por epidemias. Né? O século XIX foi o século da sífilis. Da sífilis, da tuberculose, matava gente adoidada e ninguém podia fazer nada contra aquilo. Tá certo? Então, como é que você vai proclamar a grandeza da liberdade, da autonomia humana, né? Se você está aqui, estou contando vontade, pego uma sífilis e fico louco e morro, como aconteceu com o próprio Nietzsche. Então, evidentemente, era saída de leão, chegada de cão. Né? Então, toda a obra de Nietzsche pode ser explicada, vamos dizer, como uma tentativa, e o John Carroll efetivamente explica assim, como, vamos dizer, um último, né, canto de guerra do humanismo, canto de guerra do moribundo, evidentemente. Né? O próprio Nietzsche acaba, então, louco, enlouquecido pela sífilis, tá certo? E tendo como seu último lance um acesso da coisa que ele mais desprezava, que era a piedade, quando ele vê aquele sujeito espancando um burro, e o burro morrendo, e ele se agarra ao burro, chorando, né, com piedade do burro, e aí se percebe que o homem estava louco, e daí foi para o hospício e acabou a história. Então, isso foi o fim do humanismo, o candicismo. Então, é a expressão de um estado de espírito coletivo, por assim dizer, e não uma filosofia autêntica. Não posso aceitar a filosofia de Nietzsche como a verdadeira filosofia. Por quê? Porque ela, inclusive, não se enquadra nesta definição. Ela não é uma busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Ela é apenas a proclamação de um sentimento. Então, é uma obra literária de imenso valor, é um testemunho de época, mas não é filosofia, ainda que lide com assuntos filosóficos. Ou seja, se eu estou dizendo que a unidade da filosofia não está no conteúdo das filosofias, sim na sua forma, né, então é evidente que o fato de uma obra tratar com matéria filosófica não a torna filosófica. Só a obra só será filosófica se tratar essa matéria filosoficamente. E se trata a matéria filosoficamente, não importa que a matéria em si não seja filosófica. Você pode falar de qualquer coisa, pode falar de economia, de biologia, de educação, do que você quiser, desde que você a trate filosoficamente. Então, o que eu descobri foi que todos os capítulos notáveis da história da filosofia revelavam que os camaradas estavam tentando fazer exatamente isso. Quer dizer, eles se defrontavam com uma espécie de caos cultural, uma multiplicidade de conhecimento que tinham dentro de si um potencial de contradição, de tensão, de caos, e tentavam colocar uma ordem naquele universo de conhecimento, que era só o conhecimento disponível na sua época, tá certo? Através de uma reflexão interior que puxava pela responsabilidade pessoal perante todo esse conhecimento. Ou seja, o indivíduo tentava adquirir um senso de orientação no conjunto do conhecimento disponível, porém, para isso, ele tinha que se unificar para ele poder ser responsável por suas atitudes intelectuais. Né? Então, aos poucos eu fui chegando à conclusão de que a filosofia era realmente isto, que ela sempre tinha sido isso. Ou seja, não é uma definição minha, é a descrição do que os caras estavam fazendo mesmo. Pior, esta definição ela, que eu estou dando, ela é compatível com todas as diferentes definições de filosofia dadas ao longo do tempo. Quer dizer, pouco importa como o sujeito defina a filosofia, o que ele vai estar fazendo é isto aqui, em todos os casos, porque esta definição não se refere ao conteúdo da sua filosofia, e sim à forma da sua atividade. Né? Então, vamos ver. Tanto a definição quanto o seu corolário derivam do exame histórico da origem da filosofia como projeto existencial, tal como se exemplifica paradigmaticamente na pessoa de Sócrates. Expliquei isso extensamente no capítulo 1 da minha História Essencial da Filosofia. Vocês devem lembrar o negócio do projeto socrático. Quer dizer, a filosofia não surge como um conjunto pronto de conhecimentos, nem como uma proposta doutrinária, mas ela surge como um projeto. Né? Projeto que estava incompleto e deveria permanecer incompleto e que iria sendo completado infindavelmente ao longo dos séculos. Né? Como um exemplo disso, eu mencionei, por exemplo, o livro de Aristóteles, que ele chama de Questões ou Perguntas, que é uma lista de milhares de perguntas, das quais a maior parte não foi respondida até hoje. Então, essas perguntas, elas são, por assim dizer, o hormônio que movimenta, né, a mente filosófica. Então, são perguntas que se recusam ao seu esforço integrador e ordenador, ou seja, mostra um limite desse esforço. Quer dizer, eu consegui unificar até aqui, mas para além desse limite sobrou, né, abacaxi sem fim, que legarei para outros filósofos das próximas gerações. E voltei ao assunto, vezes sem conta, ao longo de meus cursos e conferências, jamais tendo encontrado a mais mínima razão para voltar atrás no meu conceito do projeto socrático. Como eu defini a filosofia como projeto, isto significava que eu aceitava somente como filósofos os camaradas que tinham aceitado participar do mesmo projeto, ainda que com as concepções mais diferentes. Agora, se o indivíduo rejeita o próprio projeto, então ele quer dizer, eu não quero ser filósofo. É? Foi exatamente o que Nietzsche fez. Não é isso? Então, por exemplo, dificilmente encontramos um escritor com maior cultura filosófica do que Goethe, né? E, no entanto, podemos chamar Goethe de filósofo? Diz, nunca, jamais, ele nunca quis participar deste projeto. Tá certo? É, não há um esforço unificador em Nietzsche, mas, ao contrário, tá certo? Há até um esforço de curtir as impressões do momento, independentemente de da ausência de interconexão. Goethe é eminentemente um poeta lírico, um dos maiores poetas líricos da humanidade, e a poesia lírica consiste apenas em registrar impressões e não em articulá-las umas com as outras. Até mesmo, vamos dizer, as diferentes áreas de atuação de Nietzsche e de Goethe, há entre elas abismos difíceis de suprir, de modo que nós percebemos que é como se esse homem fosse vários homens, né? Desempenhando vários papéis em momentos diferentes e demonstrando uma destreza enorme, entendeu? Mas, onde você vê, claro, a unificação da sua personalidade, mas não baseada na unificação do conhecimento. Né? Então, se a filosofia fosse essencialmente a construção de uma doutrina, não se poderia falar propriamente de filosofia socrática, já que o ensinamento desse pai fundador da filosofia ocidental não passa de uma conjeturação histórica ex post facto, baseada na distinção nebulosa e difícil entre as falas dele e as do discípulo que as registrou por escrito. Quer dizer, até hoje é um abacaxi você conseguir separar aquilo que nos diálogos socráticos de Platão é o pensamento de Platão e aquilo que era o pensamento de Sócrates. Como um desses pensamentos prossegue no outro, é desenvolvido no outro, não há um limite preciso. Então não sabemos exatamente qual é, vamos dizer, o círculo delimitador do pensamento do próprio Sócrates, porque ele nunca escreveu nada. Né? Então, como o pensamento dele só é construído, conhecido a partir, vamos dizer, do registro meio histórico, meio ficcional, inventado por um outro, então, agora, se nós vamos definir como filosofia uma doutrina, cadê a doutrina de Sócrates? Né? Não sabemos se é de Sócrates, se é de Platão ou se é de um terceiro. Então, não existiria. No entanto, é claro que existe uma filosofia socrática sobre a forma da influência educacional e do exemplo transmitido aos discípulos. Aí, neste caso, nós podemos sim delimitar uma fronteira entre o que é Sócrates e o que é Platão. Porque nós sabemos que foi este influxo de Sócrates que construiu a personalidade intelectual de Platão, e não ao contrário. Não foi Platão que influenciou Sócrates, e sim Sócrates que influenciou Platão. Então você tem uma sequência histórica definida. Se é por vezes inviável distinguir nas doutrinas de Platão o que vem dele e o que vem do seu mestre, é auto-evidente que a inspiração pedagógica vem deste último, e não ao contrário. E é nela que consiste eminentemente a filosofia socrática. Paul Friedlander demonstrou extensamente que é impossível separar nessa filosofia, bem como na do próprio Platão, o conteúdo tético, isso é, as afirmações, e a irradiação da personalidade no contato direto com os discípulos. Quando tomei como objetivo de meus esforços filosóficos o retorno à tradição socrática, aceitei como uma de suas decorrências inevitáveis a dificuldade extrema, ou mesmo impossibilidade total, de dar a meus pensamentos algum dia uma formulação doutrinal acabada, organizada e definitiva. Handicap voluntário que deveria ser compensado, tal como no caso do próprio Sócrates, pela evidência patente dos resultados pedagógicos obtidos. Neste sentido, eu vejo que a minha carreira de filósofo só começou efetivamente a partir do momento em que eu pude obter alguns resultados pedagógicos. E antes houve uma série de tentativas falhadas. E eu marco isso da minha ida para Curitiba em 2001. Porque foi a partir de Curitiba que eu comecei a obter resultados e ver, vamos dizer, a inteligência dos alunos começar a florescer. E eu falei, opa, agora acertei a mão. Mas até então eu costumava dizer para Roxane, eu sou o maior fracasso pedagógico da América Latina. Porque os caras vêm aqui nas minhas aulas, assistem, gostam, né? Mas você não vê a pessoa florescer. Você vê, às vezes, o sujeito pegar duas ou três frases, dois ou três, quando não dois ou três cacuetes, e sair repetindo e imitando aquilo, mas sem florescer efetivamente. Não em todos os casos, é claro. Havia dois ou três alunos que eu tive em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que de fato floresceram, mas eram exceções. Com a maioria isso não aconteceu. Mas no Paraná, porque é uma sociedade diferente do resto do Brasil. Né? Tem até o livro do Wilson Martins, Paraná é um Brasil diferente. Né? De fato, o Paraná é diferente, é alguma coisa. E a primeira diferença que eu notava é a seguinte, olha, aqui as pessoas estudam. Né? os livros que eu mandava ler, as pessoas liam, tá certo? Levava a coisa muito a sério, queriam realmente aprender, tinham persistência e humildade muito mais do que em qualquer outra capital brasileira. Os cariocas eram pessoas, tinham muitas pessoas inteligentes, mas muito falantes, muito superficial, no dia seguinte esquecia tudo, né? Até uns diziam, não, eu venho aqui na aula para recarregar as baterias. Eu digo, ah, quer dizer que esvaziou? Hã? A carga que eu pus a semana passada já esvaziou, você veio aqui para recarregar, quer dizer, você não é capaz de se auto-recarregar, então você não está realmente aprendendo. O pessoal de São Paulo é um pouco mais esforçado, mas o paulista é o bicho mais cansado do universo. As pessoas chegavam na aula assim, destruídas, derrotadas. É, em parte por causa da poluição, a quantidade de chumbo no ar torna... né, até essa impressão de peso. Então, o paulista, por exemplo, precisava empurrar o bicho, entendeu? Assim, era UTI, você tinha que fazer massagem cardíaca, essa coisa toda. Então, não é quando chegou no Paraná, o negócio começou a andar. Falei, opa, então agora o cara pegou. Depois de 20 anos de tentativas, né? Então, aí eu pude rever as minhas experiências anteriores, fazer uma série de correções nos meus métodos pedagógicos tal, e consolidar alguns resultados. Eu acho a própria existência do Instituto Olavo Carvalho é sinal de que alguma coisa está se consolidando. Então, não foi tudo em vão. Então, eu estava dizendo que eu tinha praticamente desistido de chegar a dar aos meus pensamentos uma formulação doutrinal definitiva. Então, quer dizer, o conjunto ia ficar fragmentário de qualquer jeito. Tá certo? Mas que o sentido desses esforços revelaria a sua unidade nos seus efeitos pedagógicos. Não só efeitos pedagógicos já obtidos, mas efeitos pedagógicos virtuais, isso é, que estão acumulados dentro do material escrito e gravado e que podem se estender a outras pessoas depois. Eu tenho certeza que este curso aqui, tal como eu o concebi e como estou realizando, ele tem um potencial educacional enorme. Ninguém assiste isto sem que as luzinhas na sua cabeça comecem a acender. Ninguém. Só se for... bom, talvez Carlos Nogueira, Sidney Silveira, seria outra coisa, né? Quer dizer, porque eles já viriam para recusar. Eles não querem aprender. Mas, bom, mas se você tiver aqui um pouquinho de confiança em mim, não é a questão de devoção do discípulo, não é isso, mas basta aquele pouquinho de confiança que você tem, por exemplo, num chofer de táxi. Você pede para o cara... né? Então, uma vez o meu pai tomou um táxi e disse, vamos para a Penha. O motorista começou a reclamar, mas a Penha, do condicionamento, blá, blá, blá. Meu pai perguntou, você não quer me levar para a Penha? Então você me leva para a Lapa. A Lapa é o bairro simetricamente oposto. Daí o cara chegou na Lapa, daí meu pai perguntou para ele, muito bem, agora você já veio onde você queria. Agora me leva onde eu queria. O velho era original. Então, quer dizer, o sujeito é firmemente disposto a não aprender, fala, bom, eu não posso impedi-lo de não aprender, né? Mas se tiver aquele mínimo de confiança que você deposita, né, num chofer de táxi, no nome do posto de gasolina, quando você pede para encher o tanque, né, você acredita que ele vai pôr gasolina e não nitroglicerina, né, e é isso? E assim por diante. Então, eu já entendi, falo, formulação doutrina acabada não vai dar tempo, tá certo? Mas existe a unidade onde de um impulso pedagógico que está sendo dado, cujo sentido, cujo estilo, cujo tom é perfeitamente reconhecível. E pior, que funciona, e vocês mesmos são testemunhas de que funciona. Levou-me a essa decisão também a consideração do estado de coisas na cultura brasileira, a qual, levada ao estado de paciente terminal pela prática contínua e generalizada da delinquência intelectual ao longo de 3 gerações, não precisava de uma nova doutrina, por bela e respeitável que fosse, mas sim de uma vigorosa influência pedagógica apta a reerguê-la da abjeta depressão em que se afundava. Um terceiro fator veio a reforçar a minha confiança no caminho que escolhera. Ao estudar a filosofia de René Descartes, que me manteve prisioneiro em seu labirinto por vários anos, acabei descobrindo que a porta de saída da armadilha solipsística aí montada já havia sido aberta com mais de um milênio de antecedência nas Confissões de Santo Agostinho. Se, para Descartes, Deus, entre aspas, resumia-se a uma exigência lógica garantida pelo primado do eu, invertendo-se assim na ordem das razões, a ordem natural das coisas, Agostinho, exatamente ao contrário, descobria Deus como fundamento ontológico objetivo encravado no mais fundo da consciência que o eu tem de si mesmo. Exatamente no sentido em que, séculos mais tarde, Paul Claudel o resumiria na fórmula: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Né? Então, você vê que isso aqui, esta constatação, pode ter até consequências na discussão da tal da democracia liberal. Não no sentido desejado pelo Carnegie, que eu realmente não posso atender, mas num outro sentido, em que a liberdade da consciência individual, ela só existe porque o Deus de Agostinho está lá dentro. Quer dizer, o ser humano considerado enquanto ente puramente naturalístico não tem liberdade alguma. A parte naturalística do homem é exatamente aquela que está sujeita ao condicionamento genético, social, etc., todos os condicionamentos possíveis, tá certo? É a parte naturalística que está dividida por fatores inconscientes que o indivíduo não controla de maneira alguma, tá certo? E se existe, por cima disso, uma capacidade para a unificação e, portanto, para o exercício da liberdade, é por causa deste fator descoberto por Agostinho. Quando Agostinho diz: eu sei que sou, mas não sei por que sou. Ou seja, eu sei que eu existo, mas não sei por que eu existo. É? Então eu tenho que procurar em mim o fundamento da minha existência. E quando eu começo a procurar, né, eu vejo que eu não poderia me dar jamais este fundamento da minha existência. Nem poderia recebê-lo de um treco chamado natureza. É? Que é fundamento da minha existência enquanto corporalidade sujeita aos condicionamentos e não enquanto portador da liberdade de consciência. Então, isso quer dizer que a exercício da liberdade de consciência, se orientado no sentido correto, deve descobrir o que Agostinho descobriu. Né? Existe dentro de mim, no fundo de mim, vamos dizer, um fundamento, um chão, uma espécie de pedra fundamental que me constituiu. Eu não sei o que é, tá certo? Mas, certamente, a origem e fundamento da minha liberdade de consciência deve ser mais livre e mais consciente do que eu. Então, este é o sentido de que Deus é o fundamento não só da sua existência, mas da sua personalização. Você mesmo não pode se dar uma personalidade. Seria como o barão de Munchausen, que se puxa para fora da água pelos cabelos, né? Está naufragando, ele se puxa e sai. Isso aí não é possível. Quer dizer, a liberdade do eu não pode ser a criação do próprio eu. Isso é impossível. Então, tem que haver dentro dela algo que a fundamenta enquanto liberdade, né? E não enquanto ente material condicionado. Quase simultaneamente, o estudo da metafísica hindu, a que fora levado pela influência ocasional de Swami Dayananda Sarasvati, ouro as fontes heréticas do pensamento de Olavo de Carvalho, me persuadiu de que, à luz da imensurabilidade do absoluto com o relativo, só Deus é propriamente um eu, uma pessoa em sentido pleno, o único e genuíno eu sou da narrativa bíblica. O eu humano era apenas uma possibilidade, uma promessa vaga, que devia realizar-se parcialmente e a duras penas no confronto e na absorção diária das tremendas forças despersonalizantes de dentro e de fora, que ao mesmo tempo o oprimem e lhe dão a matéria-prima de que ele irá se constituindo aos trancos e barrancos. Ajudou-me também a entender isso a grandiosa noção do psiquiatra húngaro Lipo Csondi, um judeu, ó céu, ou céus, outro infiel, do eu que se constrói a si mesmo lançando pontes entre as paixões contraditórias, as vozes dos antepassados mortos que, do fundo do poço genético, o repuxam de um lado e de outro, impelindo a repetir os seus destinos trágicos ou patéticos. Note bem que na antropologia do Zondi, a consciência humana se estrutura como uma pirâmide, onde você tem, numa primeira faixa, você tem os impulsos, as pulsões, como ele chama, né? Numa segunda faixa, você tem, vamos dizer, o universo psíquico em torno, sua família, numa terceira faixa você tem um ambiente cultural, em cima disso você tem o eu, e em cima do eu tem um negócio que ele chama o espírito, que já não está dentro do eu, só está dentro no sentido de Santo Agostinho. Está dentro, mas está tão profundo que eu mesmo já não pego. E eu não posso apreendê-lo como objeto, por quê? Porque se é ele que me origina, ele é aquilo que existe de mais pessoal em mim. Nessa perspectiva, vamos dizer, é absolutamente tolo você criar, vamos dizer, um antagonismo entre a liberdade de consciência e a lei divina. Hã? Porque se você escapa da lei divina, acabou a sua liberdade de consciência. Ela se funda nele. Deus te constituiu como pessoa, não como coisa. Pessoa, portanto, dotada de liberdade de consciência. Quando você vê a fonte da qual jorra a sua própria liberdade, você não pode apreendê-la como coisa, porque seria dominá-la como objeto. E secar é a mesma coisa que matar a galinha dos ovos de ouro. Então, isto quer dizer que a consciência individual, ela não precisa de uma autoridade externa que lhe imponha pela força a lei divina. Precisa apenas do magistério que indique o caminho. Pior, se você impõe a coisa pela força, ou seja, você, o Estado se torna o braço armado da igreja e impõe a ordem cristã às próprias pessoas, essa ordem cristã se torna um fator materializado e externo, tá certo? Que não pode assegurar a liberdade, porque ela começa por estrangular a liberdade. Então você entra, vamos dizer, na dialética que foi dada do pensamento revolucionário da França, onde diziam, nós temos que forçar as pessoas a ser livres. Falo, ah, é? Essa é a mesma coisa que forçar um quadrado a ser redondo. Falo, não é possível. Tá certo? Ou forçar um gato a ser uma lagartixa. Né? Quer dizer, quando Cristo disse, isso é a coisa fundamental, uma frase que ele disse, meu jugo é suave. É? Isso quer dizer, ele não pode ser imposto de maneira alguma, porque se ele for imposto, ele se transforma exatamente no contrário. Então, claro que a igreja então, deve ter uma função ativa na sociedade, ativa e importante, e deve ter a hegemonia cultural. Mas ela não pode ter o poder na sua mão. Ela não pode ter o Estado na sua mão. A função da cultura e do Estado, veja no livro maravilhoso de Jacob Burckhardt, Reflexões sobre a História Universal, ele mostra ali a cultura e o Estado como forças antagônicas. Uma é uma força ordenadora, porém limitadora, e a outra é uma força vivificante. Então, a igreja tem que ter a hegemonia da cultura, não o domínio do Estado, porque senão ela se converte no seu contrário. E o Estado que ela cria acaba por estrangulá-la, como historicamente aconteceu. É? Então, é uma perda de tempo você discutir se a doutrina de Santo Tomás de Aquino, o magistério da igreja, é compatível com a democracia liberal. Falou, olha, teoricamente não é compatível, são concepções diferentes. Porém, a concepção da democracia liberal, ela não existe enquanto tal. Ela não tem substância em si mesma. Ela fala da liberdade individual. Porém, qual é o conteúdo da liberdade individual? Não pode ser a própria liberdade. É? Tem que ser algo que a transcende. Então, esta liberdade só existe na medida em que, como no exemplo do Agostinho, ela se move na direção da sua fonte e se deixa vivificar por essa fonte que é Deus. Então, nem pode vigorar na sociedade a liberdade abstrata de consciência, tá certo? Na qual o indivíduo se torna a força suprema e o centro decisório supremo, não aceitando nada acima dele, nem pode vigorar, vamos dizer, uma ordem cristã imposta de cima para baixo pelo Estado. Essas duas coisas são apenas noções abstratas que, como dizia Hegel, Hegel é um charlatão sobre certo aspecto, mas um gênio sobre o outro. Quando ele diz que quando uma noção abstrata tenta se realizar na realidade histórica, ela se converte na sua contrária. Porque ela vai ter que... Você tem aqui a forma abstrata, perfeitinha, etc, etc. Mas ela vai se preencher num conteúdo caótico, tá certo? Que é, vamos dizer, os dados materiais em torno. Quando entra o material caótico dentro do modelo, o modelo se estoura e vira o seu contrário. Então isso quer dizer, aqui temos a sociedade cristã de Santo Tomás de Aquino, fala, muito bem, a sociedade cristã vira o Estado cristão armado que vai lá e corta a cabeça do Papa, porra. É? Então, por exemplo, o caso que eu comentei no livro Jardim das Aflições, a luta entre o rei da França e o Papa, Filipe o Belo, tá certo? Mas Filipe o Belo tinha sido constituído pela própria igreja, sagrado pela própria igreja, e em seguida se volta contra ela. Como já está, mandando o mito antigo, né, que fala tá no estudo René Guénon, o javali e a ursa. Né? Então, o javali representando a autoridade sacerdotal e a ursa o poder temporal. Então, a experiência histórica mostra que todo o poder temporal constituído por uma autoridade espiritual se volta contra ela, inevitavelmente. Então, se tomamos a democracia liberal como um império absoluto da autonomia individual, acima do qual ou abaixo do qual não há nenhuma lei reguladora, não há uma autoridade divina, então a democracia liberal, tá certo, se esgota, se esvazia, porque se trata justamente da liberdade oca. E dentro da liberdade oca cabe qualquer coisa, meu filho. Então, em nome da liberdade, você acaba fazendo o contrário dela, como aconteceu exatamente na Revolução Francesa. Então, a tensão que existe entre a democracia liberal e o ensinamento da igreja é desta tensão que a humanidade tem vivido e obtido seus resultados melhores. Quando eu digo uma tensão, eu estou querendo dizer que uma conciliação doutrinal é impossível. Mas a coexistência prática tem sido fecunda e benéfica. Né? Então, por que isso acontece? Eu falo, não sei. Né? Não tem explicação para isso. Eu estou apenas constatando uma coisa que existe. Né? Então, vamos ver. Se a filosofia era a unidade... Vocês aguentam ainda? Não estão cansados, não? Agora são 10h20. Bom, ainda dá para... Se a filosofia era a unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa, com toda a evidência, ela era a mesma coisa que a luta do eu para transformar a experiência em conhecimento, o conhecimento em autoconhecimento e o autoconhecimento em medida de aferição da importância e valor dos conhecimentos. A filosofia era, portanto, a conquista da responsabilidade cognitiva pessoal na máxima medida acessível ao ser humano. Mas se era assim, tornava-se claro que não havia para isso outro método adequado senão aquele enunciado pelo próprio Agostinho. A confissão como método essencial da filosofia é outro tema abundantemente passado e repassado nos meus cursos. Esse método já havia sido esboçado nas conversações de Sócrates, mas foi Agostinho que lhe deu a consagração formal definitiva. A confissão agostiniana não é somente uma narrativa, muito menos uma narrativa só de pecados. É o ato no qual a alma se abre a um ouvinte observador onisciente, ao qual não pode ocultar ou revelar nada que ele já não saiba. Veja, não é a mesma coisa você contar a sua vida para uma pessoa, para um grupo de pessoas, ou para você mesmo, né? E você contá-la, entre aspas, para um ouvinte observador onisciente que já a conhece melhor do que você. Faça essa hipótese por 5 minutos. Eu aqui vou meditar sobre mim mesmo. Vou lembrar minha vida, lembrar meus atos, meus pensamentos, meus estados interiores, etc, etc. o encadeamento temporal, tudo isso aí, mas dentro de mim, no fundo de mim, desconhecido e invisível para mim, né, está alguém que sabe tudo isso e que tem a chave da minha vida inteira, não só passada como futura. Né. Só de você fazer essa experiência, os dados interiores da sua vida começam a aparecer com uma clareza que você não tem, não pode obter por nenhum outro meio. Falar para o observador onisciente é, pela primeira vez na sua vida, você obter a escala da sinceridade perfeita. Só para Deus você pode ser totalmente sincero. Qualquer outro ouvinte tem as suas limitações pessoais e, naturalmente, você sabe mais do que ele. Então, se eu pego um desconhecido, eu posso inventar completamente a minha vida e ele não vai saber se eu estou falando a verdade ou mentira. Eu digo para ele, olha, eu nasci na Zâmbia, daí fui sequestrado por piratas que me venderam, né, ali em Cuba, tá certo? Da onde eu fugi para os Estados Unidos e estou aqui agora como, né, imigrante ilegal. Conta essa história, quem vai dizer que não? Se eu falo com uma pessoa que me conhece mais ou menos, bom, eu não posso mentir totalmente, mas tem um monte de coisa que eu posso mentir. Se eu falo com uma pessoa que me conhece bem, bom, ela só conhece um pedaço, as minhas ideias, meus sentimentos profundos, ela não conhece, eu posso mentir também. E tem umas... tudo que ela não viu, eu posso inventar. Está aqui a Roxane, que eu vivo mentindo para ela, engano a mulher, que é uma coisa horrorosa, tá certo? Ela acredita em tudo. Então... então, ou seja, perante qualquer observador ouvinte humano, você tem o poder de falsificar. Mas de repente, peraí, estou aqui falando com o observador onisciente. Até as palavras que eu vou usar são falsas perante ele, porque ele sabe palavras melhores para dizer o que eu sei a meu respeito. Por quê? Porque dele, dentro de mim, é aquele que é mais eu do que eu mesmo. É a fonte da minha autenticidade, a raiz da minha sinceridade está lá. Então, essa experiência que Agostinho descobriu, quer dizer, ele partiu de um sacramento da igreja, mas deu a ela, vamos dizer, uma riqueza filosófica, uma riqueza cognitiva que as pessoas não suspeitavam antes. Isso aí já tinha passado 4 séculos de cristianismo e ninguém tinha percebido que as coisas eram assim. Então, o que Agostinho deu à humanidade é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Ele é o primeiro sujeito que ensinou ao ser humano, olha, como é que você pode ser você mesmo? O que é ser sincero? O que é viver na verdade? Viver na verdade não é aderir a uma doutrina, meu filho, nem mesmo a doutrina católica. Viver na verdade é isto que Agostinho ensinou. Eu digo, nem mesmo a confissão enquanto ritual substitui isto. Nem mesmo a confissão enquanto sacramento substitui isso. Por quê? Porque esse sacramento só vale se você tiver feito esta confissão perante Deus antes. Então, se você chega lá, você diz, ó, fiz esse pecado, peraí, por que você fez esses pecados? Será que porque não tem um outro pecado mais profundo dentro? Não tem uma mentira terrível que existe dentro de você? Será que você não é feito até de uma substância genética falsificante? Será que você não é inteiramente uma farsa? Você nunca parou para pensar isso, meu filho. Então você não sabe quais são os seus pecados. O que, que você vai chegar lá no padre? Padre, roubei uma bolinha de gude, colei na prova, toquei uma punheta. É isso que você vai falar? Isso é ridículo, meu filho. Isso não é uma confissão. Confissão é isso que Agostinho ensinou a fazer. Se você faz essa meditação antes, então é claro, não vai dar para você reproduzir tudo para o padre. Então você faz um resuminho, fiz isso, mas a intenção com que você confessa é a intenção do seu coração em sentido pleno e não somente preencher um formulário, né? Fiz isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tá certo? O exame de consciência. O exame de consciência, exatamente. Isso que é o exame de consciência. Quem vai fazer o exame de consciência é você. Eu digo, ah, é? Você vai fazer o exame de consciência escondido, sozinho no seu quarto? Deus não está vendo, não? Então, fazer o exame de consciência é o que o Agostinho chama de confissão. Quer dizer, a confissão sacramental só vale se tiver sido precedida desta, pelo menos em intenção. É? Então, eu já tive essa experiência muitas vezes, né? E eu começo a pensar meus pecados que eu vou confessar, eu falo, mas peraí, mas os pecados isolados, eles não são nada, não existiriam simplesmente se não houvesse um outro pecado mais profundo, ou seja, eu menti para Deus, né? Eu me escondi dele como Caim, né? E por isso eu fiz os outros pecados. Então esse é o pecado principal, né? De se esconder de Deus, esconder de mim mesmo. Então eu sou um farsante, né? Quem não confessa diariamente que é um farsante não tem ideia do que é sinceridade. Né? Quer dizer, a necessidade da farsa está colocada, vamos dizer, na própria constituição humana pelo pecado original. Então, qual é o pecado de Eva? Eva acredita na mentira. Não é isso? O que é o demônio? Mentiroso e pai da mentira. Então, isso quer dizer que a mentira está incrustada em nós pelo pecado original. É a mentira. Não é os pecados do sexo, não é a cobiça de dinheiro, entendeu? Não é a violência, a ira, não é nada disso. Isto é tudo secundário, seus efeitos. A raiz da coisa, quer dizer, é a mentira. É? E daí a mentira piora. Quando Deus cobra de Caim, eu não estou sabendo de nada, é que nem o Lula, né? Eu não sabia de nada. Nós fazemos isto todo dia e temos que desfazer. Então, esse autodesmascaramento profundo, que começa, evidentemente, com uma constatação deprimente, mas prossegue numa libertação maravilhosa, esta é a essência da confissão agostiniana. E eu acho que isso, se você quer saber, eu acho isso o maior presente que o filósofo deu à humanidade. Quer dizer, ensinar a arte da confissão. Então, vamos lá. Então, a confissão é o ato no qual a alma se abre, um ouvinte observador onisciente, ao qual ela não pode ocultar ou revelar nada que ele já não saiba. Não é preciso dizer que a eficácia desse ato depende inteiramente da fé. É algo que não pode ser simulado. A simulação encerraria a alma nos limites do seu próprio domínio. Quer dizer, se eu vou fazer isso, simulação, fui eu mesmo que inventei. Então, tudo que eu estou mostrando para mim mesmo é um teatrinho que eu mesmo montei, deixando de fora aquilo que eu não quero ver. Né? É algo que não pode ser simulado. A simulação encerraria a alma nos limites do seu próprio domínio, na redundância do já sabido. A autenticidade da fé, ao contrário, determina a sinceridade da abertura em que a alma, confessando o que sabe, recebe em resposta a revelação do que não sabia. Então, logo, você começa a se confessar para Deus, você descobre coisas de você mesmo. Descobre por baixo de um pecado, outro pecado mais grave, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E você descobre que você está lá enrolando Deus como Eva fez ou Caim fez. De novo. Enrolando Deus e a você mesmo. Então, a descoberta e desmantelamento da farsa interior é condição básica. É? E é claro que isso não acontece sem que, no mesmo ato, se fortaleça a sua sinceridade, a sua autenticidade, é? E, portanto, a sua aproximação com a sua própria voz. É? Se aprender a falar na sua própria voz, quer dizer, no seu tom, na medida certa, aquele tom no qual você fala ao próprio Deus. E daí você começa a falar para as pessoas como se estivesse falando com Deus. Quer dizer, Deus está te ouvindo e você está abrindo seu coração inteiramente, né? Naquele mesmo momento. Então, aí você acertou a mão, meu filho. Aí você achou, né? O seu estilo, né? Que é como aqueles jogos de quebra-cabeça, com uma pecinha encaixa da outra, na outra, na outra, na outra, opa, formou a linha. Já na anamnese socrático-platônica, a alma, ao admitir que sabe aquilo que sabe, note bem, a confissão, você começa por admitir o que você já sabe, né? E daí você descobre por baixo dela uma coisa que você não sabia. mas que é a verdadeira substância do que você sabia. Né? A alma admitir que sabe aquilo que sabe, descobria saber mais do que imaginava. É o que nós vemos no diálogo Menon, onde Sócrates interroga o escravo e mostra que o escravo conhece os princípios da geometria, sem saber que conhece. Né? Porque esses princípios estão implícitos no raciocínio que ele faz. Você tem um raciocínio superfície que ele está fazendo, por baixo tem um outro raciocínio mais profundo, que ele não sabe o que está fazendo, mas que é o verdadeiro fundamento daquele. Platão simboliza esse fenômeno pelo mito da pré-existência. Você não precisa aceitar literalmente o mito para entender do que ele está falando. Mas sem alguma experiência viva da anamnese platônica ou da confissão agostiniana, você se arrisca a cair numa discussão estéril da pré-existência como tese literal. Ou seja, você passa pela maldita discussão doutrinal. Você sai, vou dizer, do exame da realidade, da sua própria realidade, para a comparação de teses. Ou seja, a atividade mental prioritária e única das cabeças, como o seu Nogueira, seu Silveira e outros tantos. Né? Você cai numa discussão estéril da pré-existência como tese literal, alegando, por exemplo, que ela contraria a doutrina cristã da criação da alma. Ah, não podemos ter uma pré-existência porque Deus nos criou como uma novidade absoluta. Eu abordei isso na outra aula, mostrando que, de fato, não há contradição prática entre a doutrina da pré-existência e a doutrina da criação da alma como novidade absoluta. Já não vamos repetir isso agora, mas vocês lembram disso aí, né? Então, você vai cair numa discussão estéreo, alegando, por exemplo, que ela contraria a doutrina cristã da criação da alma. Como suponho que você é inteligente, dispenso-me de explicar por que você não deve fazer isso. Agostinho dá a essa experiência um upgrade monumental, substituindo o interrogador filosófico pelo próprio Deus. Você veja, no diálogo Menon, quem observa o raciocínio do escravo e o completa é Sócrates. É um ser humano, apenas mais inteligente que o outro, que o vai guiando. Quando Agostinho substitui o interrogador filosófico, Sócrates, pelo próprio Deus, o que acontece? A anamnese deixa de ser uma lenta e trabalhosa escalada dialética para se tornar a abertura instantânea da alma à experiência direta das suas próprias dimensões interiores de profundidade e altura. Então, a sua dimensão de inferno e de céu aparece para você, não como uma conclusão dialética, mas como algo que você está vivenciando naquele mesmo momento. Então, por exemplo, quando por trás de um pecado material que eu cometi, eu descubro o caráter farsesco das minhas relações com Deus e eu vejo que estou novamente agindo como Eva e Caim, me escondendo de Deus. Na hora que eu descubro que estou me escondendo de Deus, eu paro de me esconder na mesma hora. Falo, opa, ele já me pegou, ele já viu, ele sabe de tudo, pior, eu também já sabia de tudo. Né? Então, aparece a dimensão do abissal e do celeste. Né? Como coisas que constituem a realidade da sua alma, não como doutrina sobre a vida após a morte, ou sobre a punição e a recompensa, nada. É? Aparece como experiência real. Você está vendo essa dimensão dentro de você. De algum modo já está dada aí a visão dantesca que num relance percorre a distância do inferno ao céu, a escala inteira das possibilidades humanas. Quem não teve a experiência repetida, às vezes, não tem profundidade. Não tem profundidade, não tem autenticidade, não sabe quem é. Vive num estado de alienação, vive num teatrinho mental de sua própria invenção. A confissão, evidentemente, jamais acaba. Uma vez que você a experimentou, vai retornar a ela de novo e de novo, até aprender a viver em permanente estado de confissão. O estado de confissão, por sua vez, é a preparação. Isso quer dizer, por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o que eu falo para Deus. Né? Estou falando no mesmo tom, no mesmo sentido e com a consciência do observador onisciente que está presente não só em mim, mas em todos vocês. O estado de confissão, por sua vez, é a preparação para a confissão final em que a alma, diante da morte, já nada tem a esconder de si mesmo e pode se entregar a Deus na sua inteireza. É claro que nós, em cada confissão, ou em cada meditação agostiniana, devemos falar como se estivéssemos às portas da morte. Mas o fato é que não estamos. Nós ainda vamos fazer alguma coisinha. Pelo menos você espera terminar a confissão. Não espera? Então, você não sabe o que vai ser o seu futuro. Você não tem controle do seu futuro. Você não pode saber os seus pecados futuros e não adianta tentar confessá-los agora. Isso seria uma palhaçada. Mas vai chegar um dia em que você vai estar realmente dentro da morte. Né? Ou pelo menos que você vai acreditar piamente que está dentro da morte. Você pode estar num estado terminal e depois você voltar à vida. Pode acontecer. Tá certo? Mas é preciso que você creia que realmente está dentro da morte e daí você vai fazer a confissão final. Essa é a sua confissão de vida inteira. Né? E daí você está pronto para o encontro final, para você ser reabsorvido na eternidade. Tá certo? E estar com Deus por toda a eternidade. O método agostiniano da confissão é assim a via prática pela qual se realiza o ideal platônico da filosofia comum, aprender a morrer. Platão dizia a filosofia aprender a morrer, né? Só que ele não disse como é que faz isso. Quem disse? Agostinho disse. É assim que faz. É só desse posto privilegiado de observação que a expressão unidade do conhecimento passa a fazer algum sentido. Uma unidade material, uma organização enciclopédica do conhecimento disponível, sabendo que não existe. Não existe também a unidade formal de uma doutrina superabrangente, de cujos princípios universais se deduzem hierarquicamente todas as ciências, todas as artes, todos os conhecimentos especiais. Isso aí não existe. Nem a doutrina da igreja é isso. Para que a doutrina da igreja fosse isso, seria preciso que ela já tivesse explicado todas as coisas. Como o simples fato de que existe uma história da doutrina da igreja, uma história do desenvolvimento do dogma, mostra que é isso. Que ela não é isso, senão ela estaria pronta desde o primeiro dia. É? Então, o método agostiniano da confissão é a técnica prática pela qual se realiza o aprendizado platônico da morte. E é nesse aprendizado que o conjunto dos conhecimentos disponíveis adquire um sentido, vamos dizer, como totalidade, que compõe a substância cognitiva da minha alma. É? O eu de tudo o que eu sei se torna importante para a minha confissão. E aquilo que não é importante para a confissão não tem importância nenhuma. Então, muito bem, essas explicações aqui foram, não digo inspiradas, mas estimuladas por esta outra discussão aí com esses dois idiotas, Sidney Silveira e Carlos Nogueira, aos quais, portanto, estamos muito gratos, né, por isto. Então, vamos parar por aqui porque já está muito tarde. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.